uma loucura. Se eu não te procuro, você telefona. Nossos corpos explodem em chamas. No sofá, é, no chão ou na cama. Nossas mentes esquecem os segundos. Estou em outro mundo e a gente se ama. Meu bem, eu te juro, sempre te amarei.